Batida a torre, Charlie Papa Delta, graças. Torre Gol 2067. Gol 2067, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Ali mantém no zero, 2067. Olimpo 06, tô com o RMP 145, dá presente curva e à direita, reporte farol de Itapuã, 1 no mil pés. Curva na direita, reporte farol de Itapuã, 1 no mil pés, Olimpo 06. Torre Salvador, boa tarde, Pavalo, vai estar mais comendo. Papapá, Charlie, Mike, Romeu, desça 1 no mil pés, continue a aproximação, reporte passando através de Neymar. Ajuste 1-0, 1-3. Vou estar através da RMA, Charlie Michael mesmo. Charlie Papa Delta, confirme o tempo que irá permanecer no Pátio 3? No máximo, uns 40 minutos, no máximo. Gente, Charlie Papa Delta, dá presente, autorizado, final para o Pátio 3, reporte no través do Pátio 3. Charlie Papa Delta reportará no través. T067, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1 a nós. Livre decolagem 1-0, gol 2067. T304, estabilizado na final da RNAV da 1-0. T3804, chame torre 1-8, decimal 95. T3804, uma boa tarde, obrigado. Táxi autorizado, via Pátio Índia, ponto de espera 1 no 8, decimal 95, ajuste na 0 na 3, bom volta, 3437. Pátio Índia, 3427. Ajuste na 0 na 3. 0 na 3, gente, 0 na 4. Charlie Papa Delta, visual com o Boeing decolando 1-0. Afirmativo, vou aproximar na retaguarda. Autorizado, agilizando o cruzamento do eixo da 1-0, a retaguarda do mesmo até o Pátio 3. Vento 1-0 graus, 1-2 nós, reporte no solo controlado. Charlie Papa Delta reportará, por gentileza solicitar um transporte, agradeço e o abastecimento. Sente Charlie Papa Delta. Graças. Olimpo 06, da presente, passa 3-0 com curva pela esquerda, mantendo o setor. 3-0 pela esquerda, 0-0. Charlie Mike Romeu, mantenha espera com curva pela esquerda, aguardando instruções. Curva pela esquerda, Charlie Michael. Gol 2067, decola 247, chame o controle, 120, decimal 8. 1208, gol 2067. Curva direita, perfil de saída Arbor 1 após elefo. Aciona 5532, controle 120, decimal 80. O Charlie Papa Delta, vou esperar aguardar uns passageiros que vão chegar na comercial e já vou embora também. Gente, qual é a empresa do combustível? Pode ser BR. Cliente. TAM 3804, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós, informa o P3, 1 mil pés em espera, setor sul, à direita, não interfere, tráfego adicional, helicóptero 1 mil pés. Final da 1-7, também não interfere, 3804, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Autorizado pouso na 1-0, 3204, TAM. Mike Romeu autorizado, final da 17, reporte na curta, ajuste na 013. Autorizado, final 97, 1-0-1-3, ajuste Charlie McLean. Boa tarde, 3437.0 da 1-0-0. Então, 3437, após a passagem 2-2, autorizado o alinhar e motivo, está no 0. Passageiro nada, ele mantém no 0, 3437. Vale Mike Romeu autorizado, pouso pistão na 7, vento 1-0-0 graus, 1-1 nós. Autorizado, pouso na 7, Charlie Mike Romeu. Polipo 06, 20 eixo da 1-7. São 3804, solo 51, no direito 121, no decimal 9. 219, 3804, obrigado, senhores, uma boa tarde. Se você era 67, poderia voar a ponte, vá? Não tem a saída, guarda. Guarda. 3437, autorizado decolagem, pistão na 0, vento 1-0-0 graus, 1-1 nós. Sim, sim, decolagem, dano 0, dano 3437. A sala 2230 está visual com pista? Informativo. 2230 controle? Visual 2230. Chame torre 118 decimal 95. 118 95-2230. Autorizado, se vai adicionar no portão 03, já posso estar aqui. Na frequência livre, Charlie Mike Romeu. Torre Salvador, passarelo 2230. Passarelo 2230, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informo o P3 da Força Aérea em espera no setor sul do aeródromo, 1.000 pés, aproximadamente próximo ao farol de Itapuã, no Interfé. Sente, guardando autorização 2230. Então 3437, decolar 252, chame o controle, 120, decimal 8. 1208, bom dia. Passarelo 2230, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1-0-0 graus, 1-1 nós. Pouso autorizado, 1-0-2230. A eco aproximadamente, são bem grandes mesmo os buracos. 204, sempre obrigado pela informação, vou pedir para a infraero fazer uma inspeção aí, porém o buraco já é antigo. É, e crescendo, 204. Por 06, visual com a TR na final do ano 0? Afirmativo, visual. Olimpo 06, teria condição de gerar base a retaguarda do mesmo, aproximadamente 2 milhas? Afirmativo. Excelente, a retaguarda do tráfego autorizado gerar base de 2 milhas, reporte final 10, Olimpo 06. Vai gerar a base atrás do tráfego e reportará na final do 06. Bravo 1867, para o táxi PLD 184, autonomia 3.35, alterna com 5. Boa noite, 67, táxi à direita, via Taxway Indy, ponto de espera de minha torre, 1.1.95, ajuste na 0 e na 3. 1.13, táxi Indy, ponto de espera na 0, torre 1.895, voo 1.867, obrigada, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1867, ponto de espera 1867, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantém. Passarelo 2230, solo 56, direita 121, décimo 9. Direita 219, 2230. 306 na final, baixar e travar. 306, continue a aproximação, abaixo de pista livre. Estando pista livre, 06. Solo Salvador, passaredo 2230. Feito décima 8. Sono 251, 288, obrigado, gol 2067. Emitida pista 10, vento 1110 graus, 12 nós. Isso é permitido, para o limite 06. Salvador, bom dia, azul 2, boa tarde, azul 2782, para informação Lima, autorização Paula Fonte. Tempo 06, tocou remeteu 59, da presença por via esquerda, reporte através norte da torre, subam 1.500 pés. Tempo 06, curvando esquerda 1.500 pés. Autorizada a decolagem, pista 1-0. O vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Iniciando pista 1-0, gol 9-6-7. Olimpo 06, está no través norte da torre, informa que será pouso final. Olimpo 06, autorizado gerar base, reporte final 10, ajuste no 013. E reportará quando na final o Olympus 06. Luna 867, decolar 201, no chama o controle, 120, decimal 8, mão 208, bom trabalho. Controle de Salvador, gol 1867, boa tarde, perfil água. Luna 867, contato radar, sobre o padrão 360, na saída Arba 1. Arba 1, para o 360, mais 67. 208, é isso? Afirmo. Confirme destino? Não, perdão, foi 216. Solicitamos o nível 370 para Fortaleza, foi 216 no 04, perdão. Ok, isso eu tenho aqui. Só um minutinho, o segundo para agora. Base para final, baixado e travado, Olimpo 06. Olimpo 06, autorizado, pouso, pistão na 0, vento 1 na 0, 0 graus, 1 na 1 na nós. Felipe, pouso para Olimpo 06. Eleva na proa, muito obrigado, nós metemos. Azul 2788, cópia. Prossiga. Autorizado Paulo Afonso, nível 170. Rota conforme plano, decola da 10, curva esquerda. Momo Frotti, saída, 5550 no transponder, 120, decimal 8, frequência do controle. Autorizado 170, rota do plano de voo, decola da 10, com curva para a esquerda, saída Momo, transição Frotti. 5550 transponder, 122020 decimal 8 ao contrário, o azul 2782. Correto, chama pronto, azul. Tá mais. Clipo 06, copiador. Gente. Tempo 06, frequência livre ao estacionar. Romeu Lima, prossiga. Tente manter condições de sair na escuta do controle. No 867, MT do Recife, frequência no 2288, alternativa 26, decimal 0. 2288, 260, boa tarde, 9867. Roda, você pode só adiantar a saída pela empresa, por tá? 3216, já tá tudo pronto aqui. Tá pronto, pra copiar. Ah, firma. Ok, então 32 no meio autorizado, Fortaleza, nível 370. Via Perzo 119, decola pista na zero após a decolagem, curva esquerda. Perfil de saída Momo, transição Fruti, aciona 5536, controle Salvador 120, decimal 8. Ok, então, saída de todos os estrangeiros no meio, de Salvador, Fortaleza, decolando da 110 com curva esquerda. Perfil da Momo, Fruti, onde se acerta a Flu 119, a Bocuio de China. 5536-208 é o controle, no nível 370. Estamos no 04, pronto para puxar o acionamento. Stan 32 do 96, cotejamento correto, está autorizado inicial push, portão 04, reporta táxi. Táxi, Stan 32 do 96. Solo azul 2788, não consegue cumprir a restrição, passando 15 demais, Salvador, 110, tá? Vai ter que manter 3 mil para informar o controle. Ok, sim, será informado, obrigado. Boa tarde, desça para 4 mil pés, o ajuste 1092, o ISPR 2367. Telema 320, boa tarde, desça para o nível de voo 050, hoje em dia desça para o nível 100 e voe o serve do 366. ouve, Vitor, prossiga. Tocou Vitor, mantenha na chegada, reposte para a descida. Damares, e confirme se efetuará o procedimento da RNAV. Mais próximo NDB e reporte para a descida. Vitor, desça para o 050. Controle Salvador, boa tarde. Minha hora passou para a 864, agora 2.0.0 para a 1.6.0, Lima, informação. Panel 6141, prossiga na chegada, ponte. Desça para o nível de voo 070, após a Lagoinha, 2.0.367. Formativa após a Lagoinha, 367, descendo para o 070, meia hora para trás. Na 6320, informa que está ultrapassando o tráfego à sua direita, está mantendo o nível de voo 090, o rumo norte é um Papa Alfa Tango 4. 36320. Confirme a proa e por quantas milhas? Gente da Índia, ponte para a torre, 2.5 cuidados, boa semana, bom carnaval. Seu serve 366, gol 1255. Salvador, boa tarde, é o Azul 771 no ponto de altitude. 2771 na sua identificação. Salvador, Azul 2782, você está no 4-3 para tudo bem, acionamento. Está à posição 4, Romeu. Autorizado, Azul 2782, chama táxi. Está autorizado, chama táxi, Azul 2782. 090. Mário 90. Confirma a aeronave? Gol Corona 255, Clareza 1. Parou aqui, né? Direito. Poste na Bruto Serve 366. Zona 255, desça para 2510, o ajuste é 0092. 2512. Canelinha 320, desça para 4000 pés, o ajuste é 0092. 4012, canelinha 320. Zona 255, chame Salvador, sinal na frequência 19, decimal 8. 198. O Gol no 205, confirme a proa de Gil por quantas milhas? Proa 225 por mais 5 milhas mais ou menos só. Gente, após desvios você abre por 366, ou se consegue com o número 1 na aproximação, descendo para 2500 pés, ajuste padrão. Somente para informação, helicóptero na... à direita, próximo ao Sr. Vitor 366, 500 pés, não vai interferir na aproximação. Ok. E 13, repouso Guarau 366. 320, mantenha a descida para 4000 pés, confirme para o Sr. Vitor 366. Tranquilo, tampando para o 366, estou com a aproximação. Gente, confirme a velocidade indicada. 2502. 210? 250. Gente, mantenha a presente velocidade até 20 milhas de Salvador, aguardando a redução. Gente, chegar a 6320. Turno reduza para 2309, é número 4 na aproximação. Afirmativo 230, reduzindo hoje a meia hora para 2. Logo, fita e forma a velocidade máxima que pode manter. Aproximação. Você segue como número 2, tráfego número 1, aeronave da Gol. Está agora a posição de 11 horas, 30 milhas, no rumo noroeste, passando o nível de voo 050 para 2.500 pés. Tráfego já iniciando curva para o Cerro de 366. Controle 120, decimal 8. 208, 306. Controle Salvador, boa tarde, 3216, decolado no perfil da Momo, Protip, cruzando 1100. Estamos com 61 a bordo, 4 horas e 50, terreno Maceió. 5536, versão não, 3216. Salvador, ali ó, Zona 44, a chegada à margem, desse anil de 090, guardando mais forte procedimento R9. Pessoal, 090 margem, como eu vi, já retornando na próxima margem, 3216, está em contato o radar, suba para o nível 370, no perfil da saída Momo. 370, mantendo o perfil, da 3216. Patango Romeu Golf Victor, chame sinal na frequência 199, decimal 8. Canem 141, reduzindo para 2209. Invertida ao 060. 960, descendo, vai reduzir para 209. Chame 6141. Canem 6141, chame sinal 119, decimal 8. 198, senhorita, obrigado. Chame 6141. Contra Salvador, o 2771. Estão autorizados a nível 090, abrindo a cidade de redução. Sim, inicialmente a proa de TAP. Boa tarde, Salvador, hoje é 6141, 4 horas, 1900, canal 0. 6141, deixou o controle Salvador, desça para nível de voo 050, confirme sua indicada. Estou reduzindo 409, descendo para o 050, hoje é 6141. Cliente, mantenha a redução 2009, sai como número 4 na aproximação. Afirmativo, é o ano para o meu Golf Victor da presente voo Iduna, descendo para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado a final do procedimento NDB Zulu, reporta na final. Valeu, Alfa, aguarde. O TAM 3296, por quantas milhas vamos até a proa? Proa 320 por 20 milhas. Cabo, gol no 255. O gol no 255, torre no 895. 895. O Oceaner 6141, incremente a razão de descida para informação. Tráfego, posição de 11 horas, 19 milhas, rumo nordeste. Vou falar nível de voo 050 para o 370. Tráfego em desvio, só tem condições de incrementar a razão de descida? Eu vou tentar ver o que consigo fazer aqui, mas eu acho que eu consigo melhorar um pouquinho, tá? É o ano para trás. Deixa eu tentar tirar o tráfego aqui pro norte, porque ele tá desviando bem próximo ao senhor. Cruzamento previsto em mais 2 minutos. Afirmativo, mas eu vou incrementar a razão aqui, é o ano para trás. É o ano 41, livre descida para 3000 pés, ajuste no 013, tráfego já passou no nível de voo 060. Ok, 3000 descendo, 2013 incrementando a razão hoje, meu ano 14. Alfa, voe Bonf, parece que ele está chegando a Bonf e aguarde para a descida. Duna? Mantenha até a próxima posição, Duna, você segue como número 3 na aproximação, tráfego número 2, agora 7 milhas à frente. O Xaner 6141 somente para informação, tráfego já ultrapassado em altitude, está autorizado a empregar a razão inicial. Curve agora à direita na proa 230, o limite será 10 milhas na proa. Direita 230, Xaner 6141. 230 limitado por 10 milhas, o Xaner 6141. 309, é o número 6 na aproximação. É 3296, voe a posição Abuco. Está presente Abuco, 3296, muito obrigado. Passou no meia, desça ao nível de voo 070. 2778, chame final na frequência 119.8. Chame na final na frequência 119.8, azul 2778. Lima, Lima Alvo, azul a posição Ponce, 46, a chegada é Ponce. Mas no máximo 2 minutos eu retorno para o serviço 366, mais 2 minutos. Passou de curta, 6141, descendo para 2500. Xaner 6320 está passando para o serviço 366, completa a final do RNAV, torre no 895. 2251. 2771 no controle. Salvador. 320, continua sua aproximação, aguarde que está livre. Aguarde a 6320. Eu confirmo, na final, chama 19.8. Chame agora Salvador final na frequência 19.8. Ah, ok, agora 19.8, obrigado. Na 3216, chame os... Tuba e mantenha o nível 350, chame centro Recife, na frequência no 2685, alternativa 25, decimal 45. Fazer 350, restrito, 2685, 1245, da 3296. Salvador, 2771. O Romeu Golf Victor inicia redução para aproximação, tráfego à frente, 4 milhas à frente. O senhor tem intenção de pousar no 10 ou no 7? A gente completa a redução, Romeu Golf Victor. Oceaner 6141, curva esquerda, proa 190. Aguarde o último setor para a reunião. Afirmativo, 190 na proa, 6141. Azul 2771, completa a redução 1909. Para informação, você segue como número 4 na aproximação. Tráfego número 3, posição de 1 hora, 19 milhas, no rumo sul. Passando 4 mil pés para 2.500 pés, o Airbus 320 da Oceanair. Tráfego reduzindo para 190, do 2.700. Completa a sinal do procedimento NDB Zulu, torre 1895. 1895. Foi o Papatão Romeu, Golf Vitor, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. 326, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa 020, seu limite vai ser a radial 280 de Salvador. Confiança, 6226, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, na proa 010, seu limite é radial 280 de Salvador. 090, limitado pela 280. É como eu lembro, é forte visual com o local de pouso. 2771, está autorizado a presente assumir processo por 366. Como se eu estou afastado 2 milhas oeste do VR de Salvador? Descendo para 2500 pés, ajuste no 0 no 3. Descendo para 2500, está produzindo a revista 366 do 2771. A Eco com a Alfa, em cada buraco no meio do asfalto, soltando muito detrito, Thiago. Mas daqui a pouco o motor vai engolir isso daqui tudo. Ok, obrigado pela informação, vou contactar a empresa. Obrigado. Azul 2771 completa a redução para 1609, se der condições. Reduzindo para 1960, Azul 2771. 771 para informação, está seguindo o tráfego do Chané, 7 milhas à frente, agora posição de 11 horas. O tráfego de esquerda 2771. Confirma, 2771 está voando para o serviço 366? Afirmativo. Eu estou recebendo o senhor na proa 094, a proa ideal seria a 085, 085 serve para 366. Gente, devido ao vento, a aeronave está voando 094. Ah, tudo bem. Seu repórter então na final do RNAV, graças pela colaboração. Reportará, serve para 366, 271. O Chanel 6226, desça para 4 mil pés, ajuste no 013. Direito, solinho 121, décimo 9. 219, lembrando, Oceané. De Salvador. Estranho 6141, no ciente, completa o final do RNAV, torre 1895. 295, obrigado, senhorita. Por nada, bom pouso. Obrigado. Pouso no piso no 0. Pouso autorizado no 0, vou fazer o piso, 30 embaixo aqui. Aviante, 061, Oceané. Ajuste no 013, confirma o sindicado. 4.100.2.0.0. É 226, está 2.3 milhas oeste do VR de Salvador, reassuma a produção de Vitor 366, descendo para 2.500 pés. Ajuste no 013, aguarde para a redução. A 226, somente para informação, vai seguir ao fatão do 72 azul, agora 9 milhas à frente. Aguarde redução de velocidade. Somente para informação, você está seguindo a TR da Azul agora 10 milhas à frente com 1.80 de ground speed. Mantém ainda presente velocidade aguardando a redução 6226. Vanda para o Serra Vitor 366. 366, Serra 6226. Ulios nível 340, VPS 1.10, PUBAF, APS 1.6. Pós, MDC Confins, APS 2.1, Mochep. Decola 1.0, curva direita. da Eule da Motiva, perfil de saída, acionado 5562, controle 120, decimal 80. Agora sim, receba a condução. Obrigada. Azul 2771, no completo final do procedimento RNAVE, chame torre 1895. Completa final do procedimento RNAVE, chamando torre 1895, Azul 2771, obrigado. Por nada, bom povo. Obrigado. Passando 070 para radar para o sequenciamento, mantenha presente pro, o limite será a radial 290 Salvador, 3144. Para informação, o segue da presente como número 4 da aproximação. Tráfego número 3, posição de 11 horas, 3 horas, correção, 11 horas, 11 milhas. Gente, número 3, limite radial 290, mantendo a proa 3144. R6141, motorizado pouso na pista no zero, vento 110 graus, 119. Pouso autorizado, pista no zero, chamei 114. Azul 2771, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continuando, aguardando pista livre, azul 2771. E aí, como eu limpo, mantendo 500 pés. Vai manter os 500 pés, curto permanente. Vai para o meio, seguiu 060. Deixa até o 050. Tô 3144, programa Pro Céu Vitor 368. Todo Céu Vitor 368, 3144. Tiana 6315, boa tarde, invertido ao 070 na chegada a MAN, aguardando o procedimento das naves mais próximas. Quatro 1, são 3, 1, direito, 1, 2, 1, 9. Direita, 2, 1, 9, 1, 4, 1. Na frequência 1, 9, decimal 8. Salvador, 19, 8, boa. Olhe, Salvador, na 3144, autorizado, Renato. 3, 1, 4, 4, autorizado, Renato. Decida presente para 2.500 pés, ajuste no 0, 1, 5. Autorizado a nave 2500-015, 3144. 3144, sem condições com o voto 366 da presente. Sim, Matheus. Pouso Serra Vitor 366 da presente, autorizado a nave. Serra Vitor 366, autorizado a nave 3144. Pastor 16, controle. Da série. Pastor 16, controle de Salvador. Pastor 16, voando Serra Vitor 368, autorizado. Pastor, eu nomeio somente para informação, o senhor segue como número 4 na aproximação da presente. Tráfego número 3, agora posição de 12 horas, 6 milhas, meia dúzia de milhas, voando agora para o rumo Eixo, passando 4 mil pés para 2.500 pés, Airbus 320. Confirme sua velocidade, pastor, eu nomeio. Tema Lima Alfa após pelo Dona para o procedimento NDB Zulu. Passou 1-6. Mandando 75, aguardando para descida, 1-6. 6226 está estabilizado. 226 somente para informação, helicóptero agora 500 pés. Agora à sua esquerda, não interfere na aproximação, torre 1895. Gente, 6226 do helicóptero, pode prosseguir com a torre? Firmo, prossiga com a torre 1895, 6226, bom pouso. 295, graças. O pastor 16 desça para 4.013. 4.000 com 1.013, pastor 16. Salvador, o Chanel 6226, estabilizado na sinal. 226, continua aproximação, aguarde pista livre. Continuando aguardando a pista livre, 6226. Ok, está presente o saneamento táxi de decolagem, chama 118 decimal 95 a torre, o ajuste na 097. Bom voo, marque o meu ajuste. Sou 16, segue tráfego 5 milhas à frente, desce para 2510, ajuste 1012. Cruzada final do RNAV, reporta passando 366, pastor 16. Pastor 16, desce 2510, ajuste na 012, reportará na 366, pastor 16. Azul 2771, no cruzei Alfa, via Taxiway Kilo, posição 2 Lima no Pad 3. Cruza Alfa, Kilo, posição 2 Lima, Pad 3, Azul 2771. O Oscar decolou aos 35, curva direita no corredor, axé, reposta, passando para o de tapão. Passará no através do farol para transferência do quilômetro. São 3144, passando minha vista 366, completa final do RNAV, torre 9895. 295, estou 3144. Perdeu, aqui está 0012, de mal. Estabilizado, RNAV, 10. Prossiga. A 3195, desça para o 050. 050, qual seria o destino? Sierra Juliette? Ok, só um minutinho eu vou contactar a IET e manter o plano do sistema. Controle, boa tarde, é o Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, boa tarde, mantendo meu pés no corredor axé, reposta na farol da barra. Mantendo meu pés no corredor axé, seria possível autorizar 2.500 direto coitada para o Kilo Romeo Oscar? Kilo Romeo Oscar está autorizado, 2.500 pés, o ajuste na 09. Autorizado 2.500 direto de China para o Kilo Romeo Oscar. Lima Lima Alto, desça para 2.000 pés, autorizado NDB Zulu, reporte estabilizado na magnética 1.01 de Simbra. Lima Alto. Lima 3.15, desça para 4.000 pés, vou encerrar da 3.68. 4.568, estou no ajuste. Deixa na 0.02. 0.02. As 2788, chame Centro Recife, na frequência 2685, alternativa 25.45. Estou em Salvador, pastor 16. Pastor 16, prossiga. Pastor 16, na final, estabilizado, baixado e travado, no... 372. Pastor 16, continua a aproximação para a pista 10, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, pastor 16. Só mais 2 minutinhos. O animal se reduza para aproximação. Atena 6226, via Juliette, portão 07. 07, portão, graças 6226. Charlie Papa Delta para Copa. Autorizado Serra Juliette Novembro Yankee, nível A1 no meu pés. Decolagem coordenação 14 com a proa do farol, com a proa do corredor forte, acionado 0157. Controle 120 1980. 1219. Correto, cotejamento. Qual a prova de autonomia alternativa? E autonomia? Gente, da presente para iniciar o táxi e decolagem, chama 1-1-8-95, ajuste na 0-1-2. Bom voo. Salvador, Tan 3144 livrou. Tan 3144 via Alfa, portante da Juliette. Alfa chamando a Juliette, 3144. 1510, lajista na 012, autorizado o procedimento terminado. Torre Alfa, Papa, Charlie Papa Delta. Charlie Papa Delta, prossiga. O destino para a direção. Gente, Charlie Papa Delta, o ajuste é 1-0-1-2, acione e aguarde para a decolagem. Papa Delta aguardando já para a Papapá, Mike Romeu Vitor, autorizado o acionamento, chama pronto para ataque. Charlie, Papa Delta, o vento é de 1-1-0 graus, com 9-9. Proa norte a princípio, após o litoral, está autorizado a decolagem. Evite sobrevoo de aeronaves e pessoas. Torre Lima Alfa na final da 197, contra embaixo e travado. Lima, Lima Alfa, o vento 1-1-0 graus, 9-9, autorizado por pista 1-7. Torre Lima Alfa. Pastor 1-6, o solo 4-3, libera no hotel ao estacionar, frequência livre. Pastor 1-6, libera a esquerda no hotel.